Só pra ver como a fé é o alimento da alma. É os guerreiros de volta, então muita calma. O talento não morre, transforma e renasce. A luta não acaba enquanto existe combate. Adrenalina sonora perfurando a mente. O vírus se espalha de forma consciente. Nem toda inveja fez ser fogo de palha. E quem jogou contra nós perdeu outra batalha. E aqui tudo que quis não me fez infeliz. Há um passo pro fim, eu caminhei por um triz. E nem que vá lá pro fundo, eu admito perder. Enquanto existe sonho, ainda existe JC. Novamente na cena, atitude é o lema. Na sentença do júri, consciente é o esquema. Então trema, haha. É o retorno do SIC e o novo no time. Miliano na equipe, uma criança crescida. Não adulto, moleque, consciente, maduro. No estilo do rap, quem pensou, negou, que acabou, errou. Decepção total, pra quem duvidou. E meias dúvidas e descrença, olha só quem vem vindo. Chegando no susto, num retorno mais lindo. Causando espanto, desespero e revolta. Avisa lá pros bicão, que o JC tá de volta, de volta. Aos lock, dá um salve nos loucos. JC tá na pegada de novo. E é outra vez pelo povo, retomando o posto que pra nós sucedido. De não se curvar perante o sistema, um dos maiores inimigos. Vamos seguindo firmão, ciente que nada foi em vão. Em meia ascensão, mantendo os pés no chão. A cada dia novo, buscando evolução. Sabendo que rap é pra quem é, não é parque de diversão. É causa social, é saúde e educação. É política, segurança e também revolução. E é por essas e outras que tamo de volta. A Fênix da SIC das cinzas retorna. JC, JC, JC, JC, JC, JC.